no segmento LSM2 na frequência 118 desmanocente. 18900, obrigado. Decolar, pistão no 0 vento, 100 graus, 13 nós. Decolagem 6254 ponto de espera, tá? 1 a 0 pronto. 6254 mantém ponto de espera. 3 milhas, rumo nordeste, em descida para nível de voo 050, é um Boeing 737. Uno 9, o controle apere 19.8 e o transponder 50 12. Respeito autorizado para Fortaleza na 330, saída bomba transição Fruti, era via Pesalu 19.8.19, 8 controle 50 12, transponder objeto 6721. O 6721, transponder 50 12, chama pronto, pushback e acionamento. 5012, aproximação, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Baixado e travado. 4463, decolado aos 01, chame controle 119.8. Tá na vez com o controle 4463, obrigado. Salvador, batalha do 4463, decolado da El. Azul 4463, contato radar, submantenha o nome 60, saída da EL. 60 da EL, 4463. Imagem é do quilo do 44, pronto para o táxi. Mike é do quilo, autorizado táxi, reporte na interseção ótica. Tem 4 livre pouso na pistão no 0 vento 1 no 0 graus 1 3 nós. Livre pouso no 0, 1 no 0 com 13. Uno 600, livre da restrição em TAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado o final do procedimento LS, pode estabilizar. Livre da restrição em TAP para 2 mil pés, pode estabilizar, gol no 600. Uno 600, para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até próxima de Duna? Sua da rotatória? Controle copiou em Janovera Alfa. Prossiga. Janovera Alfa solicita na presente uma curva 360 pela esquerda para treinamento após proa da rotatória. Autorizado em Janovera Alfa. Paciente, autorizado curva pela esquerda 360 em Janovera Alfa. Autorizado aliar e manter cabeceira no zero após a passagem do Boeing 737 da Gol. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, reduz a velocidade para 1.90. Mike é quilo autorizado de colar pistão no 7 vento 1.10 graus, 1.5 nós. Após a decolagem, tem condições de manter o setor? Livrou a pista, 754. Da rotatória. Em 19 Alfa para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 198 decimal 95 em Diana Vemeral. Mal solo, Golf 754. 219. Torre Salvador, Papai Romeu, Indiana Vemeral, você está na proa da rotatória do Alto Campo. Indiana Vemeral, continua em aproximação, reporta 3 milhas da final da 17. Mação, reporta 3 milhas da 17, Indiana Vemeral. Gente, 1774, perdão, tenho para sujar seu plano. Está autorizado o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, já me chamou para copiar, obrigado. Excelente. Mais para o cruzamento da final 28. Uma modelinha do litoral, vai aguardar para o cruzamento da prolongamento, quilo. Tipo 4, decolado ao 06, chame controle 19 decimal 8. Passou já na viu, já na 24. Solo azul 4089, muito bom dia. 4089, muito bom dia. Informação a novembro, aguarde de cópia. 7 de novembro, na pista. Lado da El. Pode 2000, boa da El, cara. Pode, né? Que vai ser lá pra fora. Segunda prevista para o 4076. É, poderia confirmar o destino? É Vitória. O 4089 está autorizado Vitória, nível de voo 360, decola da 10, com curva direita na saída da Eoleta Eudes, via Upper Whisky 50. O controle opera em 119.8 e o transponder 5002. Casa 19 reduz a velocidade para aproximação. Tráfego que o precede 5 milhas próximo à duna mantém 150 de graus. Tá reduzindo, cara já. O 4089, o cotejamento está correto, estamos pronto, pushback e acionamento. Camarim. Envolvendo, autorizado ali de voo 50. 6283, mantém. Casal 99, para interceptar o curso localizador, intercepte o localizador na proa 040, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, ajuste na 094. 040, futural estabilizado, traga. Estabilizado visual, gol na 600. Gol na 600, complete final do procedimento LS, chamitone na frequência 118.95. 18.95 centígrados. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 151 alterna 3295, Azul 4463, obrigado, meu Deus. São 3283, acena identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 094. Mari. Gono 697, desça para 3 mil pés, ajuste na 094. 3.094, mantenha a proa 235, vou na mantenha. 721. Controle Salvador, é o Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. O Oscar Zulu está aqui no Traverse Jauá. Agora retorna 500 pés para Terra November, Terra November, Hotel Oscar Zulu, mantendo 500 pés. É o Oscar Zulu, ciente, 500 pés em condições visuais, na escuta do controle, ajuste 9094. Esteja atento a tráfego na posição de 3 horas, 1 milha, mantendo 1 mil pés, 1 oeste. Ok, atento a tráfego, 1 oeste, o Oscar Zulu manterá 500 pés, atento ao tráfego na escuta do controle. Controle, é o Papa Romeu, Mike Ecoquilo. Mike Ecoquilo, prossiga. Estava no Paracaju, está mantendo 1000 pés, 0264 no transponder, está 1 minuto e meio de Interlagos. Coquilo, mantém escuta. Gol no 697 para final do procedimento LF, curva esquerda, proa 125, reposto estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste na 094. Carajal 9, Carajal 9, complete final do procedimento LF, em torno na frequência 118.95. 118.95, Carajal. Salvador, boa tarde, Chané 6141. Chané 6141, mantém escuro. Cadê o Carajal 19? Confirme? É o Carajá 19, final da 10. Carajá 19, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, Carajá. Boa tarde. Salvador, 6141. Sané 6141, chegada bom, desça para nível de voo 060. Ajuste no 094. Ao 060, na bolsa, 514, meu padrão. Gol no 697, reduza para velocidade de aproximação. Tráfego que o precede 8 milhas. Mantém 1.00 de ground speed. Reduzindo, agora 697, estabilizado no localizador. Leandro 160, Chené 6254. Chené 6254, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 3695, confere a primária. Cada 10, chama a torre 118.95. O ajuste é altímetro no 014, por gentileza, comandante. Poderia confirmar pessoas a bordo? 129-129. Ciente, grata, vovô, ponto espera, torre 118.95. 118.95, vai chamar a minha 2. Fala o gol no 600 para os olhos, para o assiste. Gol no 600, prossegue táxi, Alfa Juliette para posição 09. Alfa Juliette para 09, ciente, grata. Chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251-3395, boa. Estabilizado, vou no 697-LS-090. Vou no 697, complete final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118.95. Controle, Salvador, o Oscar Zulu já avisou alvo local de pouso, Terra 90, Terra 90, setor do CIA. É o Oscar Zulu, frequência ali para coordenação, esteja atento ao tráfego na rotatória, mantendo 1.000 pés na aproximação para 107. Visual da aeronave na rotatória, sem interferir, já estamos na longa final para a pouso de ponto. Operação. A 213, mantém ponto de espera. Já mantém. Estou em Salvador, agora 697, final posicionando 0, vai só e travou, passando o 2. Tudo prossiga. Se possível, queria solicitar a mudança de plano para IFE e acender para zero, o FL050 para, na Golf 677. Confirme, 080? 050. Papá Romeu, Mike Eco, Kilo, seguinte, plano de voo modificado azul no 514, submantém a nível de voo 050. Comandante 050, Eco Kilo. Bom dia, 132, no meio transfere. Informação 90. 132, no meio, senhor, identificação. Tio Luiz, Quinho. Autorizado o pouso, estão no site vento 190 graus, no menos. São 3283, desça para 2 mil pés, ajuste na 014. Autorizado o final do procedimento LS, após a visão. 2 mil pés, 190, 14, autorizado o procedimento. E a GF, 41, desça para 4 mil pés, ajuste no 094. 4 mil, 14, 614. Lan 32 no meia, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. Mari 050-04-06. Para elevar a frequência. O 6721 para o táxi. Tem 1-2-4 a bordo. Nossa autonomia de 4 horas e 50, alterna Recife. 6-9-0-4-1. Lembre pouso no 0, agora no 697. No 697, confirmando, baixado e travado? Afirma, baixou e travou. Via Índia pro ponto de espera, vai chamar 2295, obrigado. Informação 90, autorização. Excel, pode 4? Trubado 7, está autorizado barreiras, nível de voo 200, decolada 10 com curva esquerda na saída Momo após direto. O controle opera em 19.8 e o transponder 5025. Sete autorizado barreiras, nível 200, decolada 10 com curva esquerda, saída Momo. Depois direto, 198 no controle, 5025 no transporte, 5447. O 5447, cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Pode ser bem pronto, push e o acionamento, 5447. O 4089 está autorizado, pushback e acionamento, chama pronto, pack. No 3, autorizado alinhar e manter cabeceiro no 0 após o pouso do Boeing 737 da Gol na ação. Afirmativa, após o pouso do Boeing, mantém mesmo. 6141, restauração para sequenciamento, mantém a proa 215, limitado pelo QD Mike 120 em TV de Simbra, desça para 3 no pés, ajuste no 094. Abater a proa 295, limitado pelo 120 de Simbra, para 3514, né, a 1 guardão. Uno 941, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 094. Três, dois, um, meia, reduza a velocidade para 2309. 2309, 3209. Sabe que Luiz, que livre frequência. 141, reduza a velocidade para 1709. 1709, né, Guadrão? Salvador, boa tarde, boa noite. 169. Com 169, Sérgio está autorizado para seguir o táxi via Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05. Juliette 6302, não pode esperar pronto, boa tarde. A torre 119.8, Hebe. 6321, mantém ponto de espera, aguarde para decolagem. Na discussão, mantém ponto de espera. Faz de cópia. 4089, táxi, 3 horas de autonomia, 8080, Tânia Galeão. Azul 4089 está autorizado o táxi até através do portão 612. Através do 612, 4089. Colado aos 21, chame em controle 119.8. 119.8, chaneamento 118.9 ou 119.8? 119.8, mantém escuro. Seguir, pátio 1 no Índia, posicionado no 0, chamará a torre 1 no 8.95. O ajuste de altímetro no 0, no 4. Azul 4089, copiou a torre? 4089, me desculpe, realmente a gente não copiou. A gente está com problema técnico aqui e solicita manter essa posição por alguns momentos. Gente, Azul chama pronto táxi. Estaria, chamarei. Zero limitado pelo QT Mike 080 do NDB de Simbra, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Ok, 020 de proa, limitado para 010 de Simbra, desça para 3 mil, tanto certeza no meio. Controle, papai Romeu Mike Eco Kilo, atinge que mantém 050. Mike Eco Kilo, ciente, aguarde para transferência. Aguardará aquilo. Tânia 6213, contato radar, submantenha 360, saída da EL. É algo possível, Brasileira, 6213? Autorizado da EL. Autorizado da EL, 6213. Então 3216, reduz a velocidade para 1709. 1709, certeza no meia. Assis, portou 8487. Com 1754, pronto, cópia. Pega 3, 2, 3, sente, aguarde que estou livre. Termo. Se está autorizado Campina Grande, nível de voo 390, decola da 1-0, com curva à esquerda na saída Puca, transição de pá, via Pesolo 1-0, após Neuma, após conforme rota. Controle Salvador, operem 1-19.8. E o transponder 5013. 390, Campina Grande, decola da 1-0, esquerda, Puca, Zipá, pelo Zulu 1-0, Nemo, 1985013. Ajuste no 014. Reporte para ingresso na CTR Salvador. Objeto 6721, boa tarde, decolando seus pontos. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Muito boa tarde, decolado de Serra Índia, Coíndia, também com destino Serra Índia, Coíndia. É o Romeu 442 no PLD, senhora, está agora na Águas Claras e solicita sobrevoo na Lagoa, na Castanjo. vai totalmente condicionado, mantendo o limite de 500 pés, que é autorizado. Mike Juliette Romeu, mantenha o setor 500 pés em condições visuais para não interferir na aproximação do Nozero. Está visual com a aeronave em aproximação e totalmente condicionado, sem interferência. Solicita a baixa altitude manter a 150, senhora. São 3216, vetoração para final do procedimento aéreo. Curva direita para o 080, reposto estabilizado, desce para 2000 pés. Permaneça a ajuste. Prontinho, 2000 pés, 010, para o 3216, autorizado direto. DLS, meu quadro 1. Valeiro 2230. Positivo, decolando, seu escudo. Web 6721, no contato radar, subiu, mantenha 330, saída mundo. Acessão 330, possibilidade de coordenação da proje para o Tito. Mantenha o PV de saída. DLS 61 no quadro. Isso, após conforme rota. Controle a pering 19.8 e o transponder 5031. 0 para a conquista, decola da 10 pela direita após saída após, após elétrica, após obdúvio, transponder 5031 e controle 1208, passou 2230. Lazare 2230, frequência do controle é 119.8, chame pronto, possível equacionamento. Coisina 1198, passou 2230, chamar para o equacionamento. Logo Salvador, TAM 3283. O TAM 3283 prossegue táxi via Alfa Juliette para a posição 03. Alfa Juliette 03, TAM 3283. 060, ajuste no 094. Estimativo da Mari, teria possibilidade de voar em TAP? Autorizado Mari, TRIP 5595. Está presente voando Mari, 5595. Último 04, está autorizado o Patiuno para a Índia, ponto espera de 285 a 089. Botão 3223, vai dar passagem ao Embraer da Azul, efetuando táxi no Patiuno. 3223, está mais meia milha na proa 120, quente da aeronave em aproximação e dos outros tráfegos, não vai interferir com a aproximação, totalmente condicionado, vai emitir a 500 pés. Mike Juliette Romeu, está interferindo na aproximação do 10, mantenha o setor norte do aeródromo. Quente, graças ao meu. Gol no 941, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento RS, após estabilizado. 2014, após estabilizado na 941. Direita 219, meu patrão. Controle é o Mike Juliette, o meu. Prossigo. O Mike Juliette, o meu, se é autorizado, transfere para a torre para coordenar a permanência aqui, proximidade do aeródromo, sem interferência. Aguarde, Mike Juliette, o meu. Grato, o meu. Sané 6213, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 251, alterna 133.95.62.13. Boa tarde, prossegue táxi Alfa Juliette para a posição 01. Alfa Juliette para 01, obrigado. O Sané 8760, mantenha 500 pés, condições visuais, ajuste no 014, reporte interrompido. Juliette Romeu, chame torre na frequência 118.95. Ok, grato, Romeu. 3216. São 3216, chame torre na frequência 118.95. Cerca torre, obrigado.